curva direita, saída Coral, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5043. A patrona 7 está autorizada a deixar de 30.080, corrimento 77 até posto seguro. Partida aí, visual, decolada pistão no 7, curva direita, saída Coral, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5043. Pastor, no 7, cotejamento correto, reporte, quanto para o pushback. Pastor, acesso no pátio militar, a senhora Web 5722, chame Recife 1260, caso negativo, 1251. 260251, 5722. Pastor 17 está acionado, pronto para o táxi. Pastor 17, autorizado o táxi até a intersecção daquilo. Mas autorizado o cruzamento até aquilo? Não, o senhor tem que me reportar antes daquilo. Ok, pastor 17, táxi até a hotel, chama para cruzamento. Então, Pode ser bem, sou aqui para... informações. Para Bushpack, acionamento azul 4069, portão 1. 4069, autorizado Push, reposição para o táxi. Autorizado Bushpack, acionamento para o táxi 4069. Azul 4069, informe, Pat, por favor. Confirme para o 4069. Informe posição azul 4069. Posição 1. Azul 4069, você deve fazer o pushback com a retaguarda, ingressando para a Taxway Índia. Retaguarda para a Índia, Azul 4069. Faz turno no 7, na hotel para cruzamento, visual da Sigma. O 17, autorizado o táxi ingressar na pista 10. Atento a viatura follow me, ingressar na taxiway Delta e Alpha Juliette, pátio 1 e taxiway Lima, reporte para ingressar na pista 17. Delta Alfa Juliette, pátio 1 e depois Lima reportará para ingresso na 17, pastor 17. Salvador, bom dia, o 35514, cliente da Hotel, requerindo o 150 para Aracaju, pronto para cópia. 35514, no quadro, agora está a cópia. Guardará. Spartak, azul 4069, 107 a bordo, 3 horas e 25, alterna Ribeirão 3. Estou 17, mantém a posição na Juliette. Mantém a posição na Juliette, pastor 17. Azul 4069, autorizado o táxi via parte 1, taxiway Lima, reporte antes da Lima para ingressar na pista 17. Antes da Lima, reportaria, azul 4069. Pastor 17, o senhor será o número 2 devido à performance do azul. Após estar liberado, fazer o táxi até a pista 17. Pastor 17, gente, segue o azul até a cabeceira 17. Pode ser o passagem. Obrigado, pastor. Desculpa aí. Disponha. Cinco cinco no quadro, autorizado Aracaju, nível de voo 190 via Golf. Correção, nível de voo 150 via Golf 677, pista 17, curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle 119.35, torre 119.6, transponde 5077. Autorizado 150 para Caju, para Golf 677, decola 77, controle da esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle 119.35, torre 118.6, transponde 5077. Cinco cinco no quadro, cotidiamento correto, reposição para o possível. Prossiga, azul 4069. Beleza. Tem cinco. Estamos entrando aqui. Aqui é uma viatura dentro da aérea parada. Azul, tem um fiscal que vai ensinar para o senhor o táxi. Ok, 4069 graus. Vai indicar, né? É, vai sinalizar para o senhor. Sim, 4069. Aguarde cópia, Alfa Victor Juliette. Tango, Vitor de Edson para cópia. Juliette, autorizado voo local, a 1000 pés, via ré, pista 197, curva direita, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, transponder 0151. Direto, atendimento correto, reporte pronto para o feedback. Solo 4069, ingressa via Mike, November, ou faz o backtrack pela 3. Você vai fazer o back na 35, chame torre 118.6. Back na 35, 118.6, com a torre 4069. Salvador, bom dia, azul 4069. Bom dia, 4069. Está autorizado a ingressar via pista, cabeceira 35 até cabeceira 17. Reporte alinhado e pronto para decolagem 4069, azul. Autorizado a ingresso na pista 35, backtrack, reportará alinhado e pronto na 197, azul 4069. Parece que entra no ataque de 90, segue até a cabeceira 17. Solo, pastor 17. Pastor 17, chame a torre 118, decimal 6. 118.6, pastor 17. Salvador, é o pastor 17. Pastor 17, muito bom dia. Ingressa por gentileza Zé Lima, Quebec, mantém posição na Quebec para ingressar no 17. A saída será Puca. Via Mike Quebec, por gentileza. Ok, Mike Quebec, pastor 17. Radial 07, bom dia, prossiga. Gente, você já está pronto para decolagem? Está autorizado a decolagem com proa sul, prossegue no litoral sul a 1000 pés. O vento é de 030 graus com 019. Táxi, Júlio. Para o táxi, por gentileza. Faz o solo, vai no 07. Sente, Guardião, prossegue Itapuã, controle 10935 até o regresso. Até o regresso. Frente azul 4069, informa helicóptero da Polícia Militar que decolou com proa sul, prosseguindo para o farol de Itapuana, né, interferir com a sua decolagem. Em nível de decolagem da 17, o vento agora é calmo. Ok, 07. Pastor, no 7 ali, mantém na 17 após a passagem do Embraer da Azul. Alfa Zeta Juliette, está autorizado até a Oscar, reporta para a ingresso na 17. Para Copa Alfa Romeo Alfa. Brasil, decolou agora aos 49-119-35, até a próxima. 1935, pode ir. Bom dia, Azul 4069, você falou no seu escudo. Azul 4069 é o controle, Salvador. Contato, Roberto. Salvador, o 355 no 4 para puxa acionamento. Toro 17, tem nível de decolagem da 17, venta CAM. Cortará. Livre. Romeu Índia, November Alfa, autorizado Salvador, Salvador, nível de voo 035, pista 17, curva direita, autorizado ré, ré, bom fim, restrita 1000 pés até a liberação do controle. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 0171. Romeu Lima Índia na Vender Alfa, cotejamento correto, reporte ponto para o acionamento. Índia na Vender Alfa, autorizar acionamento, Semi Torre 119 decimal 6. Decolou agora ao 53-119-35.3. 71935, o controle, pastor no 7, grato pelos erros. Voo 310 via Upper Witch 58. Pista 17, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6. Transponder 5054. Renato, chamou a torre, tá muito baixo, gente. Entenderam, a aeronave está me chamando. Alfa Romeo, Alfa, por favor, informe o POV e qual paz do céu se encontra. Alfa Romeo, Alfa, passe o 3, reposição do acionamento. Está chamando só, eu acredito que seja de November Alfa, por isso está chamando a torre. Eu estou recebendo o senhor muito baixo. Agora sim, está em perfeitas condições. Tem livre acionar, me chama para o táxi de November Alfa. Trip 5514, com 56 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alternando Salvador para o táxi. Trip 514, autorizado táxi via pátio 1, Taxiway Lima, reporte para cruzamento da pista 17. Autorizado táxi via Pátio, Taxiway Lima, reportará na 17, 5514. Trip 5514, no Pátio 1, terá uma viatura que irá sinalizá-lo para a pista 17. Ok, obrigado. Vai aguardar a viatura para a pista 17. Solicita, se possível, a decolagem da 35. Escuta, de 5514. Manteremos. Azul 4069, chame Recife 1251. Recife 251, 4069. Recife 514, autorizado pista 35, curva direita, saída Puca, Jama, após Jama direto, Aracaju. Autorizado 35, curva à direita, saída Puca, Puca Voa Jama, posto 55 no bar. Trip 5514, pode dispensar a viatura da espera. Decolou agora ao 57, 719-35, controle, até a próxima. Camarada Controle, 1935, grata, essa é a Vitor Juliette.